agitação. O inimigo está agindo com o nome de cristão. Pregam a cura divina, oram por revelação. Eles dizem ser de Cristo, mas a Bíblia diz que não. Sim, sim, não, não. Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão. Sim, sim, não, não. Se passar disto, perdemos a salvação. Contra o marido e o filho contra o pai, também é a opressão que o inimigo faz, dividindo as igrejas, tentando tirar a paz. Quem quiser ir com Jesus não deve olhar atrás. Sim, sim. Bíblia, meu irmão. Sim, sim, não, não. Se passar disto, perdemos a salvação. Existem cantor casado fingindo de solteirão. Quando vai cantar na igreja, tira a aliança da mão, enganando a mocidade, mas a Deus não engana não. Quem convida esses cantores só arrumam confusão. Sim, sim, não, não. Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão. Sim, sim, não, não. Se passar disto, perdemos a salvação. Muitos querem ser obreiro, até chegam ser pastor, tentando ganhar dinheiro na igreja do Senhor. Não sofrem a sã doutrina, não conhecem o amor. Isto tudo é cumprimento da vinda do Redentor. Sim, sim, não, não. Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão. Sim, sim, não, não. Se passar disto, perdemos a salvação. Chamei-lhe atenção. Ninguém pode ir ao céu sem a santificação. A doutrina é de Deus para todo o cristão. O bom crente disse sim, e quando diz não é não. Sim, sim, não, não. Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão. Disto perdemos a salvação.